cola na cena, sangue bom, hip hop é o som. Já chegou o RAP, eu vou dizer para você. Não estou aqui para roubar a cena de ninguém. Estou aqui pra dizer que você seja um homem de bem. Aí mina, calma aí, não me esqueci de você. Na minha rima tem espaço reservado pra dizer que você é número um, a mulher brasileira. Sem malandragem com as mina, mas eu prefiro as mineiras. A verdadeira malandragem não está no canhão. A verdadeira malandragem é fazer revolução. Tem que matar um leão todo dia, ter muita fé, acreditar sempre buscando a alegria. A mídia aqui não fez ninguém de refém. Eu vou criar e espalhar o vírus que semeio bem. Chega de violência, chega de cadeia, chega de destruir a sua vida por besteira. O som do hip hop bate pesadão. Ideia positiva entra na mente dos irmãos. Com a mesma informação invade a mente das mina. O papo aqui é reto, não faz curva na esquina. O som do hip hop bate pesadão. Ideia positiva entra na mente dos irmãos. Com a mesma informação invade a mente das mina. O papo aqui é reto, não faz curva na esquina. Violência está crescendo, assalto à mão armada. Morrendo gente inocente, vidas humanas sendo eliminadas. De quem é a culpa? Me diz que eu quero saber. Do juiz, do promotor, do presidente ou de você? Que acorda cedo todo dia, que pega pesado, se mata de trabalhar por um mísero trocado. A desigualdade infelizmente é demais. Mesmo assim eu não desisto, vou buscar a minha paz correndo atrás, me dedicando no que é certo. A minha rima não faz curva, o papo é reto, o pensamento é concreto e a mente sã. Se for por bem eu faço agora, não deixo pra amanhã. Trocar umas ideias sem desconversar. Se for ter violência, doidão, nem pensar. Mundo das drogas, o álcool, a prostituição destrói a nossa nação. O som do hip hop bate pesadão. Ideia positiva entra na mente dos irmãos. Com a mesma informação invade a mente das mina. O papo aqui é reto, não faz curva na esquina. O som do hip hop bate pesadão. Ideia positiva entra na mente dos irmãos. Com a mesma informação invade a mente das mina. O papo aqui é reto, não faz curva na esquina. O sistema nos limita à violência, predominando a matança e a carência. Mas o povo é guerreiro, ergue a cabeça e vai à luta. Somos todos brasileiros, não somos filhos da puta. O sistema julga o pobre como bicho, pensa que o pobre é bandido ou então o lixo. Estou aqui lutando pela minha gente. Quem tá falando é mano Igor, ideia quente. Muito mais que palavras ao vento, sempre com os pés no chão, doidão. No movimento hip hop pode crer, só mais um para somar. Com ideia positiva assim eu vou continuar a cantar, a rimar, sem problema nenhum. Com Deus no coração, ele é número um. Abençoado seja o nosso pão de cada dia, que nunca falte o alimento na periferia. O som do hip hop bate pesadão. Ideia positiva entra na mente dos irmãos. Com a mesma informação invade a mente das mina. O papo aqui é reto, não faz curva na esquina. O som do hip hop bate pesadão. Ideia positiva entra na mente dos irmãos. Com a mesma informação invade a mente das mina. O papo aqui é reto, não faz curva na esquina.